nosso amor nunca aconteceu. Se me confunde, amor, você nega pra você. Vai negar pro nosso amor, ou não valeu pra você. Para, pensa, onde está o seu verdadeiro?

você. Com outras mulheres, ao mesmo papo.

aqui é DJ Júnior Alucinado. Batidão. Batidão, CD, batidão, CD, batidão.